Então, o nosso tema dessa noite são os remédios da natureza. E aí, a gente, pensando nesse assunto, a gente pergunta: por que que nós precisamos de remédios? Uma pergunta bem simples, e a gente tem a resposta bem rápido também, né? Precisamos de remédio porque estamos ou apresentamos doenças. Mas aí a gente pergunta: que tipo de doenças é que nós apresentamos e por que que nós apresentamos doenças? A gente sabe que algumas das nossas enfermidades a gente já nasce com elas, já vem nessa vida com alguma carga para a gente poder trabalhar, para a gente desenvolver. E outras, a grande maioria, a gente vai adquirindo com o passar dos dias, com a vivência, né? E o que que significa esse adquirir? Por que que nós vamos adquirindo doenças? Nós vamos nos, como que nos agredindo, fisicamente falando. E também a questão é bastante simples. Todos nós, nesse ponto que nós estamos na nossa vida espiritual, a gente traz uma bagagem já desenvolvida desde o início. A gente vem acumulando experiências, valores, crenças, conceitos, maneira de nos portarmos diante dos acontecimentos. E nessa nossa maneira, no nosso enfrentamento com as questões do nosso dia a dia, por mais simples que elas sejam, elas provocam em nós muitas vezes um choque nesse enfrentamento, nessa relação das ideias, dos valores ou dos conceitos. Se a gente for pensar apenas nessa encarnação, a gente vai, através de estudos, a gente sabe, da própria psicologia, que lá no ventre materno, aquele ser que já está ali, ele já sofre influências e muitas vezes reage de uma forma que não é a mais satisfatória, aquelas influências que ele está recebendo. A criança, da mesma forma, o adulto também. Isso vão criando na gente, essas questões, pontos que, se nós não equacionarmos de uma forma consciente, a gente somatiza e provoca um desequilíbrio. Um desequilíbrio que acontece, inclusive, no último momento, no nosso corpo físico. Então, quando a gente fala de remédios da natureza, a gente lembra também que os nossos pais, os nossos avós, ou até bem antes deles, eles tinham uma sabedoria sobre essa questão da natureza, que nós hoje estamos, nós, não apenas nós aqui, mas a população, está resgatando esse conhecimento como se fosse um grande achado, uma coisa que já existia, que se perdeu, que se parou de trabalhar e que se está voltando de novo para isso. Nós sabemos que a natureza nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos, de uma forma bastante ampla. A nossa saúde, além da nossa questão mental, ela está também diretamente ligada a tudo que nos cerca. E eu falei dos nossos antepassados porque a cultura das ervas, das plantas medicinais, ela hoje ela começa de novo a ganhar um enfoque diferente, uma questão para o nosso entendimento, para a nossa cura, de uma forma que nos leve a buscar realmente, a entender, conhecer como é que isso funciona. E nessa questão da natureza, existe um ponto fundamental para todos nós que estamos aqui nesse planeta. Um elemento da natureza que é extremamente rico em potencialidades para nos auxiliar, que é a água. Não existe vida no nosso planeta sem água. E a gente, pesquisando um pouco sobre a água, um elemento com diversas características, de forma simples, porém complexa no funcionamento dela sobre nós, a gente verifica, e existem estudos já, não são recentes, são estudos já bastante antigos até, que tratam sobre a água, estudos científicos que descobriram que esse líquido que está aqui dentro, ele é perfeitamente influenciável, não só pela pessoa, mas pelos magnetismos, pelas influências de plantas, pelas influências sonoras. Só que essa influência, essa modificação que causa nessa água, e que nós, de uma forma geral, não sabemos como funciona, também não sabemos que tipo de influência está causando nela. Então eu falei da questão científica, dos estudos que existem, isso aí é acessível a qualquer um, a gente pode buscar essa informação e descobrir que realmente funciona e existe. Existem livros, hoje tem a internet que nos mostra tudo isso, que a água, ela é influenciada pelo nosso pensamento. Como eu falei, por ondas sonoras, tu botar uma música tocando, tu vai modificar um pouco a estrutura, não molecular dela, mas a estrutura energética dela. Existem estudos até, eu trouxe uma foto aqui para vocês verem, dos cristais formados pelas moléculas de água. Eles pegam a água, eles determinam ela com algumas influências, depois congelam, microscopicamente eles fotografam e verificam a formação dos cristais que ela desenvolve. Então, não sei se dá para enxergar de longe, mas aqui tem um cristal perfeitamente formado, que parece uma joia que a gente compra numa joalheria. Isso aqui é uma água pura. É um cristal formado por uma água pura. E aqui do lado, que a gente olha, na comparação é bem fácil de ver, uma formação que não diz nada, totalmente desequilibrada, que seria uma água contaminada. Então, além das influências, tem toda a questão da contaminação física da água. Por que que a gente diz isso? A água é um elemento fundamental para a nossa vida, né? Todos os médicos dizem que nós devemos tomar bastante água, só que a gente deve procurar uma água saudável, fisicamente. Então, coisas básicas que nós todos devemos cuidar, limpeza de caixa d'água, filtro, que tipo de água nós estamos adquirindo, seja da torneira ou comprando, porque lá estão escritos, nas águas compradas, lá, a composição dela. E algumas dessas composições não são boas para nós. Além disso, como eu falei, da questão da influência, muitos de vocês, quando vêm aqui na Casa Espírita, trazem uma garrafa igual a essa de água e colocam lá para ela depois entrar ali na sala dos passes. E o que é feito ali naquela sala dos passes? É dado um passe na água, é feita a fluidificação. A questão da energia, como a gente falou antes, que é transmitida. A energia universal que é repassada e é transformada nessa água, que a gente não consegue ver, mas que os estudos já conseguem comprovar. Se a gente deixar essa garrafa d'água ou outra qualquer na nossa casa, perto de uma televisão que está ali transmitindo o jornal e dando um monte de notícia ruim, aquela influência negativa que está decorrendo, ela vai modificar essa estrutura. Se a gente deixar tocando uma música agradável, suave, harmônica, ela vai modificar essa estrutura, vai modificar para melhor. Então, a gente tem a capacidade de não apenas trazer água aqui para o centro, muito bom quando a gente traz, mas de repente a gente pode também na nossa casa criar essa estrutura de modificação. Porque todos nós somos feitos de quanto por cento de água? O nosso corpo físico, ele tem mais de 60% de composição água. Se todas essas influências que eu disse, elas influenciam essa pequena garrafa, imagina o que acontece com a gente que está todo dia sobre essas influências. E a gente acaba não percebendo. A gente passa o dia com o aparelho celular na mão, recebendo todo tipo de informação. Eu não diria informação, porque muitas das questões ali não são informativas, são apenas, diga-se o que quiser, né? Mas a gente está consumindo essas influências e está se alterando. E todos nós estamos apresentando problemas, sejam emocionais, sejam psíquicos, sejam físicos, que começam a se manifestar já de uma forma que a gente diz, mas da onde que veio isso? Então nós temos que ter um cuidado maior com aquilo que nós estamos recebendo, ou que nós estamos escolhendo para a gente. Como eu disse, a medicina, ela nos orienta a tomar bastante água. Então, que a gente possa tomar uma água boa. Nos orienta a escolher os nossos alimentos, que sejam alimentos saudáveis, para auxiliar a questão do nosso corpo, não apenas o físico, mas a gente sabe que influencia o emocional, o psíquico, o espiritual, que é o mais sutil de todos. Então, se nós fôssemos o ser humano como essa garrafa aqui, nós somos um só, um único. Tudo aquilo que a gente trabalha no todo. Quando a gente melhora alguma coisa, a gente melhora toda a nossa influência em todos os nossos sentidos. Quando a gente também piora em todos os nossos sentidos. Quando a gente está com algum problema e a gente se fecha ao invés de resolver ele, a gente acaba transmitindo isso em todas as nossas relações, em todos os lugares em que a gente está. Como eu disse, então, tudo isso que foi dito, essas informações, elas estão acessíveis a todos nós. Nós temos livros na biblioteca que falam sobre isso, tem questões na internet. O assunto, ele é amplo. E tem a questão da nossa fé, do que a gente está realmente acreditando. E aquilo que a gente está acreditando é aquilo que a gente está buscando, está indo atrás. Então, que a gente possa, através da nossa fé, da nossa compreensão, nos orientarmos no nosso caminho, para que a gente tenha, através das nossas escolhas, as respostas sempre logo na nossa frente.